Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Henrique Moro e estou aqui com o Giovanni. Oi, boa noite. Olá, nosso Giovanni já entrando no ritmo do ASMR aí. E estamos aqui também recebendo o nosso querido Gabriel Leal. Não vou fazer voz baixinha, isso é uma sacanagem. Deixa com os profissionais. Eu não faço isso. Tá certo, tá certo. Bom, a gente tá recebendo hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um canal de ASMR, a nossa querida Gabi. Olá, tudo bem? Bom, Gabi, eu vou começar aí nosso podcast perguntando pra você por que você decidiu virar influencer? O que que te inspirou aí pra você virar uma influencer? Então, eu sempre vi o mundo, né, o mundo é muito belo, então eu sempre amei tirar fotos, gravar, e gostaria de trabalhar com isso, mostrando pro mundo, né? Então o YouTube foi quando eu abri e vi as blogueiras gravando, e eu falei assim, é isso que eu quero pra minha carreira, trabalhar com a internet, gravando vídeos. E sempre assim, eu mesma se apresentando no vídeo, oi gente, tudo bem? Estou aqui em tal restaurante, estou aqui em tal viagem, eu mesma. Esse era o meu sonho que se tornou realidade. Então tá, Gabi, mas você comentou que vê o mundo de forma muito bela, de forma muito bonita, mas assim, você tinha alguma blogueirinha que você gostava, que você tentou se inspirar nela? Porque a gente sempre tem umas inspirações. Você tinha alguma que você se inspirou para montar esse seu canal? Sim, a Francine Euk, né, e Mari Maria. São grandes influenciadoras aí do Brasil, né? E falam também de maquiagem, de vlogs. Foi nelas que eu me inspirei, eu falei assim, nossa, é agora ou nunca, ou eu vou, ainda mais quando Mari Maria já me notou, né, eu comentava nas fotos dela, né, então ela já me notou, Luísa Sonza também já curtiu meu comentário lá no Instagram, então foi assim, uma inspiração. Que bacana, olha só, legal. Meninos, vocês têm alguma inspiração de podcast que vocês gostam, que vocês se inspiram também? Gabriel, Giovanni? Monark. Quem quer falar o Monark? Monark. Conhece o humor, né? Cara, essa já telegrafei vindo. Não, é o Bill lá que foi na inteligência. É só... quem viu a merda que ele fez, ele entende. Pra quem não sabe, o Bill fez uma piada, assim, que foi um pouco capciosa no momento leve, ali que ele leve. Fez. Leve. Mas, assim, leve, mas num momento que não... mas leve, só que, assim... Não foi tão leve assim. Só tinha uma prostituta na mesa. Convenhamos. Na mesa tinha um palhaço, uma prostituta, um comediante e ele. E você entende que a piada foi no horário errado. Com essa pessoal na mesa. Então, a piada foi leve pra caralho. Se os caras ficaram no climão, você vê. Porra! Um comediante, uma puta, um palhaço. E eles não riram da piada, cara. Tá algo muito errado. Tá algo muito... Exatamente. Mas, você gosta de podcast, Gabi? Ah, eu assisto mais vídeos mesmo. Mas eu comecei a assistir uns podcasts, né? Que era a Camila e a Virgínia, né? Agora parece que tá só na mão da Camila e mais um rapaz. Mas é bem legal mesmo, vários babados, né? Ah, é sim. Sim, eu já escutei esse podcast. É um dos podcasts aí que tá mais crescendo. Ele foi até indicado ao podcast do ano. Ele só, acho que ele perdeu, né, pro Podpah, mas ele foi indicado esse podcast das duas ali, né? Ele ficou bem no topo. E esse podcast tava bem requisitado, assim. Das mulheres é um dos... Acho que, tipo assim, o Vênus também, eu gosto bastante de escutar... Mas esse da Virgínia, ela gosta de entrevistar bastante as cantoras, as influencers, né? Ela vem bem nessa pegada, né? Sim. E, bom, eu vou falar uma coisa. Os meninos não tiveram... O Giovanni até me viu no começo da minha carreira de influencer. Mas sabe qual que foi a minha inspiração, Giovanni? Felipe Neto. Não. Não, cara, não, Felipe Neto não, eu não gostava, eu nunca gostei do Felipe Neto, cara, apesar de me chamarem uma vez, Felipe Neto, eu não gostava dele. Você deve se lembrar que eu tinha um certo livro de uma certa pessoa dentro da mala, que até você bateu foto uma vez, lembra? Zoando. Quem será, olha, Giovanni? Olha, a inspiração, essa é aquela famosa referência dark que ninguém pega. Quem será, Giovanni? Fala aí, pessoal. Eu vou postar aqui, ó. Ninguém sabe. Chuta aí, Gabriel, quem que é? O cara que o Henrique se influenciou? Não, é a mulher, é uma mulher. Ah, é uma... É uma mulher. Ah, mas não me diga que é uma mulher. Porra. Quem foi a inspiração? Caralho, a mulher, cara. Maru Carve. Tenta adivinhar. Não, Blogueirinha é engraçado. Eu vou dar uma dica, Fez um filme de fada. Caralho. Ficou mais fácil. Nem fudendo, Henrique. Não. Não, vai tomar no teu cu, cara. Não, eu sei quem é, mas vai tomar no seu zóio, cara. Fez um filme de... Não, fez um filme de fada. Não, Kéfera eu sei Buckler. Quem é. Eu sei, pô. Eu gostava da Kéfera. É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Cara. Pior que eu gostava. Cara. Antes dela ir pra Globo, eu gostava muito da Kéfera, cara. Vocês não têm noção, tipo... Isso aí é mansplain, porra. Isso aí é... Uma vez. Mansplain. É, eu gostava da Kéfera, cara. Pode me zoar. Mas tinha uma outra coisa que o Giovanni não sabe, que essa aí foi mais antiga, mas o que de fato me inspirou mesmo a ter um canal no YouTube na época, foi uma série chamada iCarly. Vocês devem se lembrar dessa série. Ah, sim. Eu gosto. Eu gostava. Essa aí é... Todo mundo viu. Oxe, cara, eu pirei quando falaram que ia voltar essa série, ia voltar na Paramount. Falei, caralho, o iCarly vai voltar, cara. Eu fiquei, tipo, nossa. Nickelodeon, eu era fanzaço da Nickelodeon, assim, gostava do Drake e Josh, gostava. Mas o iCarly tinha um valor sentimental lá em cima, porque, sei lá, eles tinham coisa na série que instigava. Aquela coisa de terem um canal, de ter um estúdio. Olhava aquilo lá e falava, caralho, eu quero isso pra mim e tal. E aí, eu, na época que eu fundei o K2, tinha essa pegada mais cômica, mais, assim, irônica, né? E peguei bem o jeito da Kéfera ali de fazer aquele humor no começo, que era aquele humor pesado. É claro que depois ela foi mais, né, se tocando, mas depois a Kéfera acabou se tornando uma pessoa que foi contra o que ela pregava antes, né? E foi uma das questões, assim, que eu mais. Que mais me instigou na época, assim, da Kéfera, é aquele jeito, aquele humor dela, né? Mas, Gabi, você gosta da Kéfera, Gabi? Ou nunca chegou? Não. Ou nunca chegou a ver o canal dela? Os cinco minutos. Nunca, nunca? Não. Nunca? É, os vídeos delas antigos eram bacanas, e além de que ela era daqui, né, ela era ali do Comedy Club, então eu tive um contato ali e tal, todo mundo conhecia ela, tudo, ela fazia parte do stand-up, ela era do teatro e tudo mais, né, mas vamos lá, Gabi, por que que você decidiu fazer os vídeos da ACMR? Por que que você decidiu seguir pra essa linha do ACMR? Então, como eu disse pra você, eu comecei primeiro pro YouTube de vlog. Aí surgiu o ASMR, né? Eu sempre amei ver vídeo de comida, porque o ASMR, ele tem de chuva, ele tem de comida e ele tem de dormir. Então, são três nichos aí no mercado de ASMR. Então, o que eu tinha, que eu amava ver no YouTube, né, de uma gringa dos Estados Unidos, era de comida, que ela enchia a mesa de comida, com várias criatividades, e eu ficava louca por aquilo. Né, e eu gostava, é muito satisfatório os barulhos, né, com o microfone profissional. Nossa, eu amo, assim, tem gente que não gosta, mas eu amo mesmo. Aí foi quando eu entrei no TikTok, precisava de um nicho, né, daí tava lá pra me escolher maquiagem e outras coisas. Aí eu vi que por enquanto dava maquiagem, aí eu passei no teste e entrei mesmo pra trabalhar com o TikTok. Ali eu vi uma menina, né, a Nayane fazendo ASMR, eu amei essa menina, achei incrível o trabalho dela, e era o ASMR de dormir, porque a comida, ela gera um gasto, né, agora o ASMR de dormir é com maquiagem, com escova de cabelo, com copo, com as coisinhas vai fazendo som, entendeu, e super relaxa, né, então eu falei, nossa, eu tenho essas coisinhas, vou me inspirar nela, amei o conteúdo dela, o trabalho dela, vou fazer ASMR para dormir. Aí que foi que eu comecei a entrar nessa, né? Uhum. De fazer ASMR, mas eu amo os três, eu amo. Que bacana, legal. Foi uma coisa, assim, bem, bem bacana. Quando a gente teve até um podcast no começo do ano falando sobre terapias alternativas, e até comentei que eu gostava muito de meditação, né? Que também entra nessa questão do relaxamento, tudo mais, né? Daqueles sons, né? E vocês, meninos, Gabriel, gosta de ASMR? Já escutou, né, as pessoas? Como é que é? Você curte esse tipo de conteúdo? Só ouvir o som da chuva já é ASMR, né? É, só o som da chuva. Eu gosto muito de ouvir sons ambiente. E você, Gabriel? Quem não gosta de chuva? É, som de chuva, é. Cara, eu nunca pesquisei assim, ACMR, mas de vez em quando no Spotify, às vezes eu quero dormir, tá tendo uma barulheira na rua. Às vezes tem obra, ou tem um fela da puta tocando violão até 3 horas da manhã tomando cerveja aqui na frente de casa. Eu boto som de chuva. Então, posso considerar que eu ouço. Eu boto som de chuva no Spotify e fico ouvindo. Ouvindo, né? Eu tampo o som de fora com o som da chuva. Legal, legal. E você, Giovanni? Cara, antes uma coisa que eu gostaria de mencionar. Vai julgar, vai julgar. Vai julgar? Eu vou julgar, mas dessa vez vai ser leve. Cara, né, acho que como muita gente aqui do público também, eu sou completamente de fora do mundo da ASMR, mas tanto que eu não sabia que esses vídeos aí de som ambiente se classificavam como ASMR. Então, tipo, às vezes eu colocava, sabe, tipo, sons de... sei lá, ambientação do Senhor dos Anéis, tipo, os negócios assim, se pesquisar, você acha, eu achava bem interessante isso. E eu não sabia que se classificava como ASMR. Mas, cara, tem um negócio que me irrita no ASMR, é quando vem aquela galera falando em ASMR. Cara, quando eu vejo o cara falando isso pra mim, eu falo, mano, irmão, você é brasileiro, cara. Tá falando em ASMR. ASMR, pô. É, ASMR. Eu gosto bastante de meditar, né? E quando eu meditava, assim, eu gosto muito de meditar. Peguei o host desprevenido dessa vez, pode ver. Pegou o host. Eu gosto de meditar, né? Eu já tive a oportunidade de falar e é muito estranho que quando você medita a primeira vez, parece que teu corpo tem um carro, ele liga, assim, tipo, parece que teu corpo tá funcionando sozinho, é uma coisa bem maluca, assim. E é muito assim, só que o problema da meditação é que, tipo assim, geralmente você vai praticar de noite, aí você tem que colocar um fone, colocar o celular, essa corda outro dia só tá descarregado. Então, tipo assim, tem que ser um dia que você tá muito tranquilo pra você fazer esse tipo de coisa e tal. O som de chuva que o Gabriel comenta, eu gosto muito. Gosto de colocar com trovão, assim, com raio, assim, é muito legal. Às vezes tá assim, tranquilo, daqui a pouco vem um raio. É muito interessante esse tipo de conteúdo. Eu consumo e gosto bastante. Tem aplicativos, né, também de sons ambientes que você coloca. E, Gabi, o que você tá achando da Connect aí? Você que tá aí fazendo parte da Connect, o que você tá achando? Ah, então, eu amei de ter entrado na Connect, né, porque deu uma oportunidade, né, para quem quer ser digital influencer, para quem quer trabalhar na internet, né? Porque eu não tinha 90 seguidores, olha lá ainda, e não abre live, né? E abrindo live você ganha presentes, né? Vem muitos seguidores. Então, graças, né, a Deus e a Connect que eu conheci, né? Graças a você, né, que passou para mim, Henrique. Aí, essa agência, ela dá oportunidade para quem não é nada, né? Tipo, para quem quiser realmente se tornar, entendeu? Porque faz o contrato lá, né, com o TikTok, e ali tenho 2 seguidores, tenho 50 seguidores, eu já consigo abrir live, né, para fazer, né, o meu trabalho, né? Porque você sozinho, você tem uma meta para conseguir, para abrir live, e olha lá ainda para ver se o TikTok libera, entendeu? Então, achei muito bacana, é uma oportunidade incrível para quem quer, né, ser um digital influencer aí, trabalhar no mercado. E eu achei muito legal, porque tem os presentinhos simplesmente na live, né? Tem presentinhos, você conversa com as pessoas, pode subir a pessoa na sua janelinha para você ver, pode fazer batalha, é bem legal, né? Tudo tem um momento de ganhar e perder. Tinha batalhas que eram obrigatórias, né? Agora não são mais. E eu achei bem bacana, porque assim tem como um método, porque a agência, ela coloca para você, ó, pelo menos 1h30 você vai fazer de live, né, 20 dias. Você precisa alcançar no mínimo 10 a 20 a 30 mil diamantes, né, que se torna em dinheiro, né? Então você tinha que ganhar os presentinhos, aí os presentinhos se tornavam dinheiro. Então, ali, porque a nossa vida, o nosso trabalho, tem que ter meta, entendeu? porque qualquer momento pode sair fora, né, e tal. Então tem que ter um planejamento, tem que ter sim. Então, isso que é legal na agência, porque ainda mais quando você trabalha na sua casa, se você não tem um foco, se você não tem um horário, se você não tem um objetivo, não cresce. Porque simples é postar um vídeo na internet. O difícil é viralizar, o difícil é cair um salário mínimo, no mínimo, na sua conta bancária. Então, a Connect, né? Nossa, foi incrível, porque conheci até várias pessoas de outros lugares, né? Que eles fazem, é bem bacana. E daí tem essa meta aí, né? Que nisso aí também tem a meta de vídeo, né? Para você apostar. Porque como que você quer crescer sendo que você não quer postar vídeo? Tipo, eu vou postar um por semana. Não! Entendeu? Você tem que ter igual um trabalho. Você trabalha todo dia. Então, um vídeo, se for possível, um vídeo por dia. Maravilha! Para quê? Para você conseguir grandes resultados. Então, né? Eu gostei bastante, sim. Uma grande oportunidade aí. Sim, e você só faz o TikTok, Gabi, ou você faz em outra plataforma também? Então, tô, né, como eu falei pra você, no TikTok, ali eu comecei a fazer a maquiagem, depois parti pro ASMR de dormir, e ele vai mesclando, porque o TikTok é tudo que tá ali no momento, né, a explosão do momento, dos digital influencer, né, como Virgínia, Camila Loures, Felipe Neto, as coisas, e os cantores, né, lançou uma música lá, modinha, aí todo mundo vai na modinha e coloca, então ali o feed meu... É meio assim, meio um pouco aleatório, assim, agora que eu foquei um pouquinho mais na parte de comida. Mas eu gosto, às vezes, de pegar uma música do Felipe, tipo, uma música, não do Felipe Neto, assim, de cantores, assim, Gustavo Lima mesmo, essas coisas, assim. E, né, a gente usa o áudio e a gente faz ali a nossa inspiração, né? Mas é isso. Então, ali só, ali eu faço isso daí. O YouTube é vlog. Né, que é, eu pintando cabelo, eu indo no mercado, eu viajando, eu indo pro Hotel Três Estrelas, indo pra praia. E daí o outro canal eu criei agora, né, que é o canal que eu quero focar somente em um nicho de mercado, que é o ASMR. Né, e o Instagram, que eu trabalho com o Instagram, fechei parcerias com lojas, hotéis, né, pelo Instagram. Então, cada plataforma é de uma forma diferente. Então... Tô trabalhando no Instagram, né? No Instagram é mais o vlog dos stories, essas coisas aí pra fechar parceria, né? E de ASMR mesmo tá no YouTube, de ASMR de comida, que eu foquei. Por quê? Eu comecei a postar ASMR de chuva, de dormir e de comida. Eu fiz, né? Fiz as orações, falei, Deus, eu quero ter um nicho só, não quero assim... Só se for mais pra frente, na hora que eu estourar mesmo, a partir de 1 milhão. Eu falei assim, qual vídeo viralizar na internet a partir de 20, 30 mil visualização no meu canal novo, né, de ASMR, Gabi ASMR, é o que eu vou seguir, é o foco. Aí eu postando, né, chuva, ASMR de dormir, ASMR de comida, a hora que eu fui ver de noite, 65 mil visualização em um canal que tem quase 2 mil seguidores, um vídeo de comida. Eu falei, então é esse que vai seguir, né, Deus deu a direção aí, que eu queria focar um só, né? Aí eu foquei no de comida mesmo. Daí tem lá no YouTube, né? Gabi ASMR, agora o foco lá tá de comida. Que bacana. Ó, legal, bacana, muito interessante. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar contigo, você, né, antes de você entrar, você tava batalhando bastante e tal, né, no YouTube, mas dá pra ver que você queria realmente ser influencer, e você quer, claro, tá realizando o seu sonho, né? E quando a Connect entrou na sua vida, eu percebi que deu uma mudada bastante, né, na sua vida, né, e que bacana, que legal que você tá conseguindo manter isso, né, e tá conseguindo trabalhar com isso, né, porque acho que é o sonho de muita gente aí, trabalhar com influência, mas tem muita gente que não sabe, às vezes, ou não tem conhecimento, ou nem você fala, não consegue trabalhar com essa questão de meta, né. A gente, por exemplo, que mexe com podcast, a gente é um pouquinho diferente, né, porque o áudio, ele já não é, ele não muda monetiza, assim, com uma plataforma, né? Até brinco que a gente não pode depender de uma plataforma só, né? Então, a gente parte para o marketing por fora, né? Então, a gente paga através de patrocínio, também a Connect. E agora, por exemplo, tem a questão do YouTube. Assim, também a gente teve ali a da Uber ali, nosso vídeo ali da animação da Uber que viralizou, que foi uma animação, assim, que do Harry Potter também. Teve alguns reels nossos ali que também deu bastante engajamento. Mas, claro, a gente faz muito porque a gente gosta, né? Mas essa questão, assim, é muito legal quando você começa a ver... Por mais que seja um valor pequeno de dinheiro, mas é muito interessante quando você começa a ver, que teu valor, teu esforço vale a pena, né? Que não é uma coisa que só fica ali na própria brincadeira, né? Sim, porque eu aprendi uma coisa nesses 3 anos. Um Camaro, né, ele tem 2 assentos. Eu brinco até às vezes 4, pra dizer assim, né, uma Ferrari. Um ônibus tem mais de 30. Então, você tem que entender que você é único, você é incrível, você é foda, você é especial. Você tem que viver a sua vida. Sempre pro lado do certo. Nunca roubar, nunca trapacear, essas coisas. Então, você tem que ver fazendo o lado do certo. E o que acontece no meio desse ramo? Quanto mais e melhor, a pessoa só quer. Mas fazendo quer. Passar, não quer passar. Então, o brasileiro, ele só fala. A maioria só fala. Porque, eu quero ganhar 10 mil reais, quero ganhar 20 mil reais. Mas não coloca em prática, pensa que é do dia para a noite. É simples e fácil. Como eu sempre quis trabalhar, né? Trabalhei no Boticário, trabalhei, né, em restaurante japonês. E tal, aquela vida ali tava boa. E, tipo assim, apostava as minhas fotos, editava, mesmo cansada do serviço, apostava no status para mostrar o prato de comida meu. Adorava, eu adoro enfeitar as coisas e mostrar o que tem para oferecer ao mundo. Aí, o que acontece? Você não vai crescer com certas opiniões, porque onde há sucesso, há crítica. Então, a sua mente tem que estar muito bem, entendeu? Porque você recebe várias ameaças. E o que acontece com um empresário milionário falou? Ele vendeu um curso lá, ensinou o cara ganhou o primeiro mês 500 reais, outro mês ganhou 5 mil, outro mês ganhou 10 mil, aí outro mês ganhou 200, outro mês ganhou 100 reais, ele quis desistir, né? E a patente foi vendida pro próprio cara mesmo. Então, dá o seu produto para mim, eu compro o seu produto. Com o produto dele, ele faturou 500 mil reais, 1 milhão de reais. Então, você tem que estar decidido o que você quer, porque a partir do momento de você ganhar 3 mil reais, não é fácil hoje. Você fazendo uma faculdade de medicina, alguma coisa relacionada, não é simples e fácil. O mercado de trabalho ali, o centro, as lojas, o shopping, é um tanto, entendeu? Então, tem que sonhar, tem que ter planejamento e tem que correr atrás. E é essa parte que muitas influencers desistem. Tipo assim, o que eu vou começar? Ah, eu não tenho nada, não sei o quê, eu não tenho um celular bom, eu não tenho um ring light, eu não tenho ajuda de ninguém. E tipo assim, eu comecei com o básico, uma cadeira dura, de ferro. Comecei com um cabide, orando pro meu celular não cair no chão. Até que um dia que caiu, eu coloquei coberta no chão. Peguei uma lâmpada de 5 reais lá, comprei um bocal, peguei uma extensão, fiz a minha própria ring light. E as pessoas sempre perguntavam, o que você vai apostar? Aí eu olhava pra cada pessoa, eu não sou filha do Silvio Santos, né? Se eu fosse filha do Silvio Santos, eu estaria agora em Miami, em Londres, né? Então, você tem que fazer o diferencial. Você tem que entender que você tem que viver isso. E se é possível, que é o que eu vi, o vídeo de Mari Maria, Francine, eu que sofrendo preconceito na escola. Mas agora que tá rica, todo mundo quer. Agora que tá milionária, todo mundo quer. Mas ajudar lá, você não quis. Então, quem vai acreditar em você é seu pai, sua mãe e seu amigo. Olha lá ainda. E depois vão vir falar, mas ela mudou porque ela casou, ou ela mudou porque ela mudou de cidade. Tem que entender que você tem que fazer o melhor. O melhor pra quem, né, e tal. Então, nunca ninguém acreditou. Sempre a minha professora falava que você vai ser da vida. Eu sou a primeira youtuber, né, a ganhar muito e viver muito o que eu vivi. Eu tenho que dizer graças a Deus isso, né, porque preconceito tem um monte. E eu nunca pensei que ia alcançar essa liberdade, porque a melhor coisa, eu tava em Cabo Frio, no hotel 3 estrelas, 10 dias, todos os dias restaurante, trabalhando e apostando do bom. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tá fácil chegar e apostar vídeo nadando na piscina, na beira da praia. Não, eu passei fome, eu tomei chuva, eu não sei o que, eu vendi jornal na rua, vendi doce na rua, eu limpei privada de vereador, eu fui babá, eu trabalhei na roça. E eu nunca desisti dos meus sonhos. E eu falei, ou vai com tudo ou não vai. Então, onde eu cheguei hoje, é pouco, eu sou pequenininha ainda. Mas eu acho que, tipo assim, vai com tudo, entendeu? E não ligue para as críticas, porque o que todo mundo quer hoje, o que o brasileiro quer hoje? Ele quer ganhar 1.200 reais, 1.500 reais de salário mínimo, não concorda? Só que ele quer ganhar assim, trabalhar pros outros é uma coisa, né, maravilhosa, assim, tal, tem dor de cabeça, né, não tem uma liberdade, assim, é pro resto da vida. Aí eu te pergunto uma coisa, Henrique, né, aí os seus dois amigos aí. Você prefere trabalhar a sua vida inteira ganhando R$1.200 ou você prefere um dia abrir um negócio e faturar R$50.000, R$10.000, nem que seja por um ano? Aí, tipo assim, aí deu certo, agora não tá dando certo, eu vou voltar pro meu serviço de 1.200. Mas você tem que entender que deu certo aquilo, você viajou vários lugares, você presenciou aquilo e você viu que é capacitado. Só que a questão desse rumo digital influencer empresarial é que todo mundo julga. Por quê? Pensa que é fácil ganhar dinheiro, pensa que é do dia pra noite, né? Tem alguns que viraliza. Mas viralizar, o que é viralizar para você? Porque viralizar com 2 milhões traz dinheiro? O que, que você vai fazer o seu marketing indo nas empresas? Tem gente que viraliza e não faz nada, entendeu? Então, o que eu te pergunto hoje, você prefere R$1.200? Sim, é um trabalho honesto, né? Todos nós amamos também. Mas você prefere R$1.200 trabalhando no mercado? Ou você prefere ganhar uma vez 2, 3 mil, R$100 no mês, R$500, depois 15 mil, e aproveitando o que você queria aproveitar, sabe? Aproveitando tudo que você queria aproveitar, sabe? Aí se deu certo, continua. E se não deu, volta, entendeu? Então, eu só conheci hoje o que eu conheci porque eu arrisquei, né? Arrisquei, né? Porque ajuda de ninguém, não tive não, entendeu? Para criticar, teve um monte, que até nesse meio tempo que eu comecei a ganhar dinheiro na internet, as amigas se afastaram, né? Então você tem que ver, né? Porque, tipo assim, amigo é o quê? Tá ali pra te ajudar, pra, né, passear com você e tudo mais. Mas você tem que entender o amigo que tá do seu lado. Amigo pra quê? Pra pedir dinheiro emprestado? Pra pedir roupa emprestado? Primeiro, você não é banco. Por quê? Banco, você chega lá e pega o dinheiro emprestado. Olha lá pra ver se o banco vai pedir o dinheiro emprestado pra você, né? Você chega no banco, às vezes o banco nem empresta o limite que você quer. Aí eu pergunto pra você, que amigo que você tem hoje? Quero fazer 3 perguntas. Hoje, vocês receberam bom dia hoje de alguém? É, eu recebi porque eu trabalho em restaurante, né? Então eu recebi vários bom dias. Alguém recebeu? Mas o Gabriel, Giovanni e Gabriel receberam? É minha mãe. Da sua mãe. Gabriel. Gabriel, projeto nem bom dia recebeu. Não, peço desculpas. Já acordou com a chinelada. Tava ouvindo alto, porra. Que amanhã tem que entrar 7 horas na empresa. Pera aí. Caralho, você recebe essas notícias em cima da hora. Foi mal. Assim, então, aí, tipo assim, a pessoa daí, amigo é esse que vem pedindo dinheiro toda hora, aí você pede um favor, não faz. Aí pedindo roupa pra. Agora é loja de cabeleireiro de roupa pra coisar. Então, eu mudei a minha vida, né? E não importa. O importante é você ganhar uma coisa. A sua empresa tem um ano para dar certo. R$1.200. Se o salário hoje tiver 1.100, tiver 1.500, 1.300, você tem que estar o que está o salário do Brasil. Então, não importa o que você for fazer. Hoje eu conheço pessoas que vendem brigadeiro na rua e ganham R$50.000. Entendeu? Então, o importante é você não desistir. E é igual eu falei, às vezes você trabalhar gostoso no mercado, você não vai passar por perrengue, não vai passar por preocupação do que o que aconteceu com o outro cara lá. Tipo, num mês ele ganhou R$10.000, no outro mês ele ganhou R$100. O psicológico vai lá embaixo, vontade de desistir é lá embaixo. Então, você sendo o seu próprio conteúdo, você tem que saber administrar também o dinheiro. E é difícil ter uma coisa assim, não, eu recebo isso. É bem difícil. Mas eu tenho que agradecer a Deus mesmo que tá indo, né? Sou muito pequenininha ainda. E é isso, só tô feliz. Mas passa, assim, por bastante perrengue. Não tem, assim, um patamar, tipo assim, um fixo. Então você tem que correr atrás. Mas o importante é que deu um pouquinho, então vai indo, né? É isso aí. Desistir dos seus sonhos. Porque se existe... É possível. Se há vida, há esperança. Agora, a pessoa que vem falar pra você, ai, não vai dar certo, ai, não sei o quê. Ai, gente, até o cara milionário falou na faculdade, você não precisa fazer faculdade pra ficar milionário. Não precisa fazer faculdade pra ficar milionário. Eu já conheço gente que tirou passaporte, foi embora pros Estados Unidos, hoje ganha R$30.000 lá por mês, juntou dinheiro, vive dos juros, até um colega lá, meu, vive dos juros, 30 mil, porque ele põe 100 mil no banco lá. Então, você tem que ver, e nunca discriminar o serviço dos outros. Se aquele é pedreiro, seja o melhor pedreiro. Se aquela garçonete, seja a melhor. Então, é importante sempre manter limpo, sempre honestidade e não ficar contando seus sonhos para todo mundo, né? É, acho que é só isso mesmo. Pô, legal, bacana, bravo, Gabi. É isso aí mesmo, né? Não pode desistir. A gente, claro, a gente grava aqui, claro, muito porque primeiramente a gente gosta do que faz aqui. Isso, a gente tem, eu tenho planos para frente, já desenvolvi todo o meu funil de vendas. Tem muita coisa, claro, a gente vai fazer na medida do possível, porque a gente, como você comentou ali, quem trabalha e quem é um produtor de conteúdo ainda, tem que dividir um pouco essas duas funções. Eu ainda tenho uma empresa, hoje sou MEI, graças a Deus, né, trabalho com audiovisual, realizando sonhos de muitas aí, influencer, tanto masculino quanto feminino, né, e é muito bacana quando você vê esses projetos. O último ali que eu tive foi o Cafezinho do Artistas, que as minhas meninas agora conseguiram um patrocínio para ir para um estúdio mesmo de podcast. Eu ajudei elas na edição, né, ajudo assim, porque, digo, eu entrei no ramo de edição mesmo mais para ajudar as pessoas do que propriamente para dizer assim, ah, vou ganhar dinheiro em cima. Claro, eu recebo, mas é uma questão, é um trabalho que eu amo fazer, né, e eu tenho trabalho em restaurante, né, que eu trabalho em restaurante, e quando você vê, eu gosto muito da parte de web design, de retalho, ajudando as pessoas, tá desenvolvendo, né. E você vê as pessoas, assim, crescendo. A própria Alana, que é a dona da Connect, né? Você vê que ela já veio aqui no podcast, ela cresceu muito, se você olhar, né? De uns anos pra cá, hoje ela tem agência de influencer. Então, é muito legal isso, né? E é o que você falou mesmo. São críticas que você recebe. Claro que sim, porque é um mundo que é diferente para algumas pessoas. Principalmente quando você lida com pessoas, assim, mais velhas. Elas não entendem muito bem como funciona ainda essa questão do marketing digital, até propriamente, como você comentou ali, ações na bolsa, então tudo isso ainda para essas pessoas ainda é uma coisa muito nova. Então quando você começa a falar de gestão de tráfego, de copywriting, de, eu vou ter um produto X aqui, vamos fazer, que não é só você produz o conteúdo, mas por trás daquilo tudo tem um propósito, claro, é muito mais difícil, que não é todo mundo que tem uma certa afinidade a aprender esse tipo de conteúdo. Mas cara, parabéns. Eu vi, antes, você conhece a Sweet Carol? Ela tem quase 3 milhões de seguidores. Nossa, fiquei inspirada nela. Ela postou um vídeo desde 2009 até agora, né? E ela agora foi pro programa Danilo Gentili, a Fátima Bernardes. Demorou, tipo, acho que 9 anos para conseguir isso, mas sem parar. E eu sei que não é fácil, porque a pessoa que trabalha no restaurante, no mercado, e depois ainda tem que tirar um tempo para conseguir, né, gravar as coisas para postar pro mundo, não é fácil, mas é uma coisa, assim, que me motivou muito, muito, muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz. E é isso mesmo, tem pessoas para inspirar a gente. É sempre fazer o bem mesmo. Isso que é importante, você faz o bem e vai indo, não importa. Ali ganha R$200, ali ganha 1.000, ali ganha 5.000, ali ganha 200 de novo. Aí vai indo, é importante, vai indo. É uma vai indo que uma hora vai estabilizar. E uma coisa, Gabi, você já pensou em ser coach? Coach? Eu pensei que psicóloga, né? Lá em Amsterdã, no Canadá, tá, eu pensei em abrir restaurante já, mas pra fora do Brasil. Eu adoro a parte da culinária, mas é coach, não. Coach, não, coach. A gente brinca aqui no podcast, né? Até o nosso querido Gabriel, que a gente tem uma rance um pouco dos coaches aí, que a gente brinca aqui, que os coaches, tem uns coaches que vêm do impossível, né, cara? Tem uns coaches assim que a gente olha e fala, não, mano, não é possível. Cara, eles fazem uma boa cópia ali, tudo pra vender mais ali, né, pra galera comprar. Né? E a gente tem, que a gente brinca, né, que o produto final não é tudo aquilo que a pessoa fala, né. Mas, meninos, vamos lá. Giovanni, cara, como é que você vê? Você gosta, assim, de segue algum influencer, alguma coisa que você tem também, que você viu crescer desde o começo? Tem o Gima Please, né, que a gente, nós podemos dizer que a gente acompanhou ele desde o começo, né, não sei se você... Cara, o Gima Please, na verdade, mais ou menos, né, porque o primeiro vídeo que eu vi dele foi o primeiro dele que viralizou mesmo, né, mas, por exemplo, um cara que eu acompanhei desde os primeiros vídeos, e isso é real, real mesmo, foi o Júlio Cossiello. Ele foi um cara que eu vi, tipo, os primeiros vídeos lá que o cara tava gravando na sala da mãe dele. Eu vi quando o cara postou que arrumou um emprego e ia parar de postar vídeo, né? Então, foi um cara que acompanha bastante. Hoje em dia eu já não acompanho mais tanto porque, sei lá, tipo, mudou o conteúdo que eu consumo hoje em dia. Aí um outro cara já nesse negócio mais de influenciador mesmo, que eu tô acompanhando mais hoje em dia, é o Professor Rock. Eu vi alguns vídeos dele antes do cara virar rato de podcast, digamos assim. E, né, voltando àquela história das inspirações, é um cara que eu me espelho muito hoje em dia. Tipo, se eu pudesse dizer, eu sempre gostei dessa área de comentário, então eu gosto de... O conteúdo que eu consumo mais hoje é comentário sobre filmes, sobre jogos, sobre política. E é o cara que eu mais me espelho hoje em dia. Professor Rock, para quem quiser pesquisar, com H ou C. O que é a satisfação de um geopolítico? Mapas, mapas, vários tipos de mapas. Ou você Rock. Entra aí, ou entra em qualquer episódio de Floyd de geopolítico, ele vai estar lá, certeza. E você, Gabriel, quem que você acompanhou assim desde o começo? Tem alguma influência que você chegou a acompanhar? Cara, pior que não, brother. Eu nunca fui de acompanhar assim um cara. Ah, um cara que me influenciasse, assim, na real, não. É que eu nunca lidei com nada de internet, né? A primeira coisa que eu faço assim, na internet é isso agora, que é podcast. Antes eu não me influenciava por ninguém, porque eu não seguia nada, né? Eu sempre fui daquele, do básico, né? Vou estudar, fazer alguma coisinha, vou trabalhar. Nunca fui tanto, assim. Mas você tem alguma influência que você gosta, por exemplo? Que você, tipo assim, que você assiste no YouTube, um canal de jogos, às vezes uma influência, um comediante, alguma coisa? Cara, eu não sei se... É que hoje em dia eu não sei como se define um influencer, né? Não sei se é só fazer vídeo na internet, né? É, fazer vídeo na internet conta. Já considera? Ah, tá. Já considera. Quando era moleque, chamava de YouTuber. É que é meio estranho pra mim, é uma nova maneira de chamar, então agora eu tô aprendendo. Cara, tem um canal gringo que eu acompanho bastante, que é o nome do canal é Channel Awesome, só que tem o Critical, que é o crítico mesmo, que ele sempre, é um cara antigaço do YouTube que faz vídeo de crítica de filme, só que da maneira deles, eles fazem sketches, eles fazem piada em cima do filme. Às vezes eles, até algumas situações eles conseguiam chamar atores dos filmes para aparecer nos vídeos. É um canal muito bom, que eu falo, nesse nível de comédia. E tem um outro que é o AVGN, que esse também é velho pra caralho, que ele é o Angry Video Game Nerd, que ele faz sobre vídeo de jogo também. Eu acompanho esse cara muito por causa de filme de terror. Ele é um aficionado por filme de terror, novo, velho, o que seja, mas o vídeo que ele faz o personagem nerd é muito bom também. Lá da hora, mano. Legal. E você, Gabi? Já pensou em fazer um canal de games? Você que falou que gosta de Free Fire? Ah, eu gosto de Free Fire, gosto do GTA, gosto do Super Mario, gosto da Resident Evil. Nossa, tem inúmeros jogos, Scooby-Doo, Quest, Sony. Mas esses jogos, assim mesmo, até joguei, né, no canal de vlog, mas não foi muito pra frente, né? Então eu não quis misturar, assim. Mas, tipo, criar um canal, assim, do zero de games, não. Eu tava no canal de vlog mesmo, postando viagens, limpezas, dicas, essas coisas. Resolvi apostar ali um jogo, né, mais de uma vez, de Fazenda, dessas coisas de Free Fire, pra ver o que o meu público ia achar disso e pra ver se ia também explorar novos públicos, né, porque o YouTube, ele recomenda os vídeos. Mas daí não foi muito pra frente, não, mas eu ia amar, viu? Adoro ficar jogando. Mas aí, como não deu, né? Aí, por enquanto, não mesmo. Por enquanto, eu tô no foco nisso mesmo. Não tem como aquelas. Não tem como aumentar mais. Agora o nicho é o ASMR do canal do YouTube, né? De Gabi ASMR. E o outro é o canal de vlog mesmo, de Gabriela Oliveira. O TikTok, que é a Gabi ASMR, que ali nos vídeos eu publico de música, de dança, do que tá ali no momento, e os meus próprios originais mesmo de comida e tal, e o Instagram, né? Então isso já tá ali, é só cuidar disso agora. Por enquanto sai mesmo. Eu tinha uma época que eu gostava, na época que eu tinha canal no YouTube, eu gostava bastante de gravar, né? Que assim, eu não depois de um tempo começou a saturar muito. Eu edito ainda muito vídeo de jogo para influenciador e tudo mais, né? Eu considero assim, eu gosto de jogar videogame, mas assim, a parte de gravar, eu confesso que eu era meio ruim para gravar, cara, porque eu meio que me batia, acabei descobrindo que eu gosto mais de podcast mesmo, que eu sou melhor no podcast do que com videogame. Mas eu gosto de videogame pra caramba, né? Não é à toa que a gente sempre traz podcast de jogos aqui pra bater um papo, né? E me diga uma coisa, fugindo um pouco aqui do roteiro. O que, que você acha, assim, por exemplo, quando você grava um... Por exemplo, aqui a gente do podcast, o legal é que a gente pode ser nós mesmos, né? Tipo assim, a gente pode ser a gente não precisa ter aquela questão, assim, de ter um roteiro, de... Oi, gente, tudo bem? Tá. Tipo, a gente pode ser nós mesmos, né? Não tem... Compartilha aqui, deixa o like, se inscreve, gostei. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, blá, blá, blá. E assim, como é que é pra você, assim, ser influenciadora? Porque, tipo assim, pra nós, uma das coisas que eu senti bastante no começo é que, tipo assim, eu não tinha mais que colocar aquela questão, assim, ah, é o Henrique influenciador, então eu tenho que sentar na frente de uma câmera e tenho que falar aqui. Aquilo que tá proposto pra mim falar. Aqui no podcast, não, a gente segue um rumo, vai pra outro rumo, é uma coisa bem mais diversificada, cada papo é um papo diferente. Como é que você, como é que você grava os vídeos assim, você se sente, tipo, muito presa, assim, tipo, na questão do roteiro e tudo mais, ou não, você se sente solta? Como é que você se sente em relação a isso? Primeiramente, pra gravar o vídeo de vlog, eu posso gravar a qualquer momento, né, do dia, tipo, cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Né, porque o de ASMR tem que ser gravado só a partir da noite para madrugada, por causa do som, né? Como eu ligo um microfone profissional, ele capita. Então, falando do... Que eu tô mais tempo, né? Falando do canal de vlog de Gabriela Oliveira, que é viagens, né? É gravando alguma coisa assim. Por exemplo, eu já sei o que eu vou fazer, o conteúdo que eu vou trazer. Eu também já sei o que, que eu vou mencionar no título, o foco principal do que eu vou falar naquele vídeo. E sim, eu, às vezes, dependendo se for roupa, é que como é um vlog, tem muita coisa. Por exemplo, se for viagem, eu coloco, né, um título que vai, né, por exemplo, vou para Paris ou vou para Rio de Janeiro, Copacabana. Você já coloca o local onde você vai e ali... Por exemplo, gravar o tour, né? Pelo quarto, as coisas. Então, simplesmente, eu vou ver primeiro aonde eu vou começar, né? Gravando o começo, meio e fim. Tenho que ter noção na minha cabeça de quantos minutos isso vai dar. Porque eu gosto em torno de, tipo, de 7 minutos a 15 minutos. Eu não gosto de vídeos longos. Então, o meu público é esse público. Porque tem público que é vídeos muito mais longos. Então, a maioria dos digital influencers é esse número, né? Tipo, de 7 minutos a 10 a 15 minutos. Então, ali eu já tenho que ter a noção na minha cabeça, horário que eu comecei, o que, que eu vou falar, mais ou menos, para mim não falar demais, para ter alguma coisa também, mas falando tudo normal. Às vezes eu escrevo assim, às vezes um tópico do que eu vou fazer ali, alguma coisa. Se for também coisas de roupa, eu coloco tudo enfileiradinho em cima da mesa ou da cama ou do rack. Uai, guarda, tudo bonitinho assim. E normal, eu sou eu mesma, já coloco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Que é com aquela energia, né, que traz, que é uma das influenciadoras, né, a Virgínia Fonseca aí. Que é muita inspiração, então, creio. Sempre lembrar os fãs. Pra se inscrever, tipo, ó, se inscreva, compartilha, comenta o que você achou, se você não gostou, comente quais são os próximos vídeos, que isso você estimula a pessoa, se ela não gostou daquele tipo de conteúdo, ela vai comentar. E, tipo, ajuda você falar ou deixar um símbolo ali, colocando o sinal do like. Eu agora parei um pouco disso, né? Se inscreve no canal, né? Deixando, às vezes, algum link ali do seu Instagram, alguma coisa também na descrição do vídeo. Porque daí, assim, a pessoa, né, vai saber, isso vai te ajudar, além de assistir o vídeo, o YouTube vai te recomendar muito mais, mas sempre foi uma coisa, assim, um pouco médio. Tem, assim, umas anotações, mas eu sempre gravei, assim, normal mesmo. A questão do começo mesmo era vergonha, né? Agora não, agora, se falar alguma coisa de errado, corta, tem, né? A gente corta, eu mesmo que edito os meus vídeos. Então, eu corto. Não liguei muito pra capa, porque eu vi o Rezende, né? Não sei se vocês conhecem o Rezende. Ah, agora... que é. Aquele que grava vídeo numa mansão cheia de mulher lá. Esse aí, não é? Esse é o que grava vídeo de Minecraft. O safadeiro de rosa que fala, né? Nos O cara começa a gravar vídeo de Minecraft, agora o bicho tá com uma mansão com mulher. Cadê os Minecraft agora? Acabou os Minecraft. Gostava dos Minecraft dele. um pouco, né? É, senti falta dos Minecraft dele lá. Agora não tem mais, agora é a mulher pelada que tem no canal dele. Ah, você não ficou triste não, Henrique? Eu não, eu fiquei triste, pô. Não, pior que era legal o canal do cara, mano. Pior que o cara em 2016 lá, pô, era legal ver os vídeos dele. Não, agora o cara faz... Trolei minha namorada com a minha amiga. O cara só tem vídeo assim, eu fiquei, pô, mas é tipo, só o conteúdo dele é esse. Eu fiquei, tipo, cadê os Minecraft aí de volta? É, que é a história. A turminha que consumiu Minecraft cresceu, né? Pô, mas aí eu acho que eu não cresci. Esmirilhando agora. Cresceu, tá querendo outras coisas hoje em dia, né? É, tá querendo outras coisas. Capixão com BMW. Eu falei, caralho, mano, acabou. Games Edu. Tomara que o Games Edu não faça isso, né, cara? Games Edu, que é o cara que continua na raiz ainda dos games com memes ainda. É, aquele... o último. É o último, cara. Games Edu, eu acho que é o último grande youtuber de gameplay de memes, cara. Eu, não. Pelo menos não me vê. E o Jovem Nerd. Isso. E o Jovem Nerd, né? Não é o mesmo estilo, cara. Não, Games Edu é muito melhor, cara. Games Edu é mais engraçado. Pô, você não... Cara, você pode nem gostar de game, mas se você colocar lá, você vai rir com ele, cara. Não tem como... Coloca lá. O meu estilo de editar sempre foi pegado no Games Edu, cara. Aquele meme. Colocava 30, 40... Entupia o vídeo de meme. Aí que era legal, cara, os gameplays, assim. Eu adorava colocar meme. Oi, Gabi, pode falar. Eu gosto do Resende ainda, até do Felipe Neto, que você falou que não gosta muito, né? Mas é que depende de cada conteúdo. Se o conteúdo for de fotos e vídeos, você tem que ter um trampo por trás, você tem que pesquisar, colocar em ordem, um roteiro mais assim. Mas, às vezes, dependendo do meu conteúdo, gravando por um hotel, você só vai gravando e vai falando e vai mostrando. É bem gostoso, né? Bem legal, assim. Não é tanta pressão. Como se fosse aqui se inicia o jornal da Globo. É, igual aqui, jornal, assim, essas coisas, né? É muito mais sério, né? O nosso, vamos dizer assim, é bem vlog mesmo, né? É igual você falou, né? O problema é que o Resende começou a mudar, né? De jogo, coitado de quem jogava jogo, agora muita mulher de biquíni, né? Ele é o único canal que, pelo que eu andei vendo do Brasil, que tem mais de 30 milhões, é o influenciador que deu oportunidade para umas 3, 4 pessoas ali, que é o irmão dele e mais 3 mulheres. E é isso, né? Porque outros canais não é assim, canal dando oportunidade para todo mundo, não. É, eu acho que não sei se é ele que produz aquela série lá na mansão com as minhas ex, alguma coisa assim, cara. Nossa, aquilo é. Sei lá, eu não curto aquele negócio lá, não. Coisa que ele aposta, muita coisa que ele aposta. Eu fico tipo, porra, não. Pô, cara, se é lá da geração, volta pro. Lá pro Authentic Games, pô, galerinha lá. Mas assim, falando de influencer, você conhece a Bibi Tato, Gabi? A Bibi Tato? Não. Bibi. Cara, ela ganhou da Kéfera, pra vocês terem uma ideia, em 2017 como melhor youtuber feminina ainda. Na época que se usava ainda a palavra youtuber, hoje falam influencer, né? Mano, como que vocês estão? Tudo bom com vocês, Tatinho? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a Bibi Tato, cara, eu fico imaginando ela como que ela é aquela menina no dia a dia. Porque, sinceramente, ela entra muito no personagem dela pra fazer os vídeos. Ela, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bibi Tato. Ela começa a falar assim, que eu falo, caralho, cara, imagina que o namorado dela vai ser, olha lá, sobreteira, amor. Eu fico imaginando, caralho, mano, se essa menina é assim no dia a dia, que ela não sai do personagem, cara. O Nando Moura lá, o Giovanni, o Nando Moura lá, o cara... O bicho chegar na... Cara, a mulher... Imagina a mulher dele, do jeito que ele grava vídeo de política, uma pistola. Imagina a mulher dele, cara. O cara vai ficar com medo do cara. Dá até medo, às vezes, no vídeo. Fica, caralho, mano. Parece que o cara vai puxar você pra dentro do vídeo lá no Moura. Eu fico pensando no dia a dia do cara. O cara deve ser pistola daquele jeito. Mas... O Giovanni gosta do Felipe Neto, né, Giovanni? Cara... Nossa, um dos mais influenciadores do Brasil, gente. Fala, Giovanni. Cara, eu tenho. Cara, é aquela história. Ah, eu gosto do Felipe Neto como pessoa. Cara, dane-se como pessoa. Eu não convivo com o cara, eu não convivo comigo. Isso não importa. A maneira que eu tenho meus problemas é em relação a manejo de público. É, quem já teve contato com criança pequena que era. Como é que ele fala? As corujinhas? Um negócio assim. É, as corujas. Ah, é, Giovanni? Ah, é porque eu conheci o caso, né? Então, assim... Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo, Will! Eu às vezes esperava, assim, um negócio que já tava se tornando um negócio que não é mais saudável, assim. Mas, cara, que quando a gente vai falar em projeto de influenciador, cara, é impossível falar que o cara não é bom no que faz. Não à toa, o cara é milionário hoje em dia, tipo, tenho certeza que ele continua com o trabalho dele por hobby, ele, né? Por hobby, porque o cara, pô, faz vídeo pro esporte, né? Realmente, financeiramente, o cara não precisa mais, ele tá aí, o quê? Desde o começo da internet, basicamente. Mas fale a verdade, Giovanni, você queria uma piscina de Nutella, né? Uma piscina não, um banheiro de Nutella. Ah, é, bom, por motivos diferentes, né, mas sim. Oxe, cara, quando vi aquilo eu não acreditei, mano. Faz o quê? 2017 foi? 2017, né, que era cada milhão de seguidores, eles mudavam o cabelo, cara. Nossa, cara, mano. E o pior que isso da banheira de Nutella, eu me lembro na época. Porque o vídeo do irmão dele, o Lucas Neto, foi um dos caras que eu também acompanhei o primeiro vídeo dele, que ele colocou na internet. Foi numa época lá que os youtubers brigavam um monte e tal, que chegou uma galerinha lá, chegou a ser... foi chamado no escritório do YouTube pra levar a bronquinha. Foi ele, foi o Contente, foi uns outros pessoais lá, que eu não vou lembrar agora. Por causa do desentendimento mesmo, né? E o cara, ele começou a carreira, né, da internet dele como hater sincero. E daí... E eu acompanhava nessa época e tal, e eu lembro quando saiu o vídeo o fatídico vídeo da banheira, eu tava na faculdade quando eu vi o vídeo. E eu, tipo, sabe, já tinha ouvido falar dele, mas eu não tinha assistido, né, porque né, ele já tinha mudado pro público infantil, que ele dá mais números pro criador. E então ele teve essa mudança brusca de conteúdo. E aí eu falei, ah, pô, eu vou ver esse vídeo aí da Nutella, se é tão, tão desse jeito que a galera tá falando. E eu lembro que, cara, eu vi o vídeo, e aí eu, pô, fiquei olhando, que eu falei, caraca, é real esse vídeo? Eu tive que ver de novo ele, pra assimilar a informação. E nas duas vezes eu fiquei com vergonha de que alguém me visse assistindo aquilo. E, cara, e é isso que é o negócio, assim, é um negócio, tipo, você mostrar um conteúdo de um público pra outro, é um negócio tão deslocado, que, cara, chega, sabe, era um negócio assim que eu vi, que eu falei, irmão, o que o cara tá fazendo? E aí, tipo, eu ia conversar com a criança lá que gostava do Lucas Neto, nossa, ela via aquilo lá, ela achava sensacional, ela achava, tipo, a melhor coisa do mundo. E, cara... Porque criança não tem senso crítico, simples. Tem outros motivos também, mas assim... Porque criança é burra, eu sei que você quer falar isso. Não, cara, porque assim, uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, que muitas vezes você acompanha o influenciador por vários motivos. Um deles, às vezes, pode ser, pô, o cara tem uma vida que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Né? Então, pô, a criança vê aquele negócio Nutella. Porra, quem que não gosta de Nutella? Pô, é um negócio mó bom. Mas assim, quantas crianças aí fora nunca nem experimentaram Nutella? E detalhe que é caro, né? Exatamente. É caro, então, é assim, muito caro. Se torna um objeto de desejo o que o influenciador tá mostrando. Esses tempos atrás, eu lembro que eu tava vendo o vídeo do falecido Rato Borrachudo. Porra. É falecido, saudade, pô. Saudade. É, depois que tirou a máscara, deixou de que ser. É falecido. Não, é falecido. Ele foi aposentado oficialmente, o Rato Borrachudo. Foi? Não, ele falou. É. Aposentou. Então, por isso que eu falei, é falecido, né? Não, não tá tem certo mais. Também, né? O cara. Pô. E, cara, e eu tava acompanhando os vídeos dele, daquele projeto lá que ele tava fazendo, do. Como que é? Do carro. Como que era o nome? Esqueci agora. Era o carro Carminho. Do Milhão. Ah, o carro do Milhão. E, cara, eu nunca tava nem aí pra... Nunca me importei com carro, mas eu ficava vendo o vídeo do cara porque eu ficava, nossa, cara, olha só que legal o carro que o cara tá dirigindo, pô. Que... Olha só, diferente o negócio e tal. E, tipo, sempre nessa pegada. Tá, ainda só pra terminar o meu raciocínio aqui, então. Uhum. Então, assim, às vezes muito do conteúdo, às vezes é a ideia que o cara tá passando e não o que ele tá passando, né? Então, assim, pô, tem um negócio mais luxuoso e tal, dá essa diferença. É igual você falou, né? exemplo, eu nem gosto da menina, mas ela tá lá em Paris, mostrando lá os prédios, as coisas, a gente fica, o restaurante, a gente só fica por causa da comida, por causa do lugar. Pois é, é o que o cara tá demonstrando ali. E querendo ou não, isso vende muito, porque é complicado assim. Eu não vou usar o termo vender terreno no céu, porque eu já usei isso pra outro tipo de coisa. Mas é um negócio que, pô, faz a galera sonhar. Uma coisa que muita gente não vai ter mesmo, pelos motivos que você falou, e por diversos outros também, outros, né? Então tem todas essas questões aí de diferenciação de público. Gabi, qual que são os aplicativos que você usa para editar no dia a dia, assim, que você utiliza no Instagram, para edição de vídeo e tudo mais? Ah, sim, né? Bom que eu não sei falar inglês, já começo por aí, né? Não tô nem afim de falar, né? Mas eu vou falar, vou me pronunciar aqui do meu jeito mesmo. Eu uso InShot, aí vocês me corrigem, se vocês souberem, também forem expert em inglês, né? Porque em inglês na escola ninguém aprende. After alguma coisa. After Effects? After White, alguma coisa assim que é para mais iluminação. Iluminação, então, e... não é. Esse é mais para fotos, né? E tem o InShot, que ele dá para editar edição de vídeos, cortar edição de vídeo. E, tipo assim, como eu gosto de mulher, né? Sempre gosto de editar, passar um filtro na cara. Tem, né, um de make, aí muda a cor do batom, alguma coisa assim, é make up. Alguma coisinha assim, por enquanto são esses três que eu tô usando aí, né, pra foto. Legal. Não sei se o Giovanni talvez saiba que lançou os aplicativos, a Dobilo tá lançando um pacote dela pra telefone, não sei se vocês chegaram a ver, Giovanni. Tem o Photoshop, cara, celular agora também, tem o... Então, o Adobe, ele sempre teve os negocinhos pro mobile, mas a maioria não funcionava direito. Não sei se é muito pesado. Tem as versões aí, né, tipo, mais puxadas, tipo, se quiser ter o Photoshop no celular, você pode ter, mas tem agora umas versãozinhas, assim, que são mais leves e rodam melhores, tem um desempenho melhor no celulares, assim. Principalmente quando você tem um telefone assim, tipo, mais aqueles telefones assim, mais assim, de mais segunda linha, geralmente costuma mais travar mesmo, né? Porque a Adobe é bem puxado. Já, né? já quero uma Apple, já tá com o Samsung, mas é uma Apple. Uma Apple. Acho que todo mundo tem sonho de ter, ou não sei se tem, né? Mas eu acho que é pra quem trabalha mais no lado do celular, né? Igual eu tenho dois iPhone, mas ou seis, né? Eu não tenho, eu tenho dois, mas... eu tenho dois iPhone 3, então totalizando um. Não, meu iPhone 6... Não, pior que o iPhone 6 é um bom telefone, cara. Eu não tiro mérito do iPhone, porque eu vou te falar, não trava, é uma maravilha, cara. Um telefone é bom, não dá pra dizer que o telefone é ruim. Só que, claro, tem muita coisa melhor hoje em dia no mercado, com certeza, mas, pô, se joga um joguinho lá, você bota o Diablo, bota... vídeo, a câmera é muito boa, ele tem todo um olho, então trava, ele é muito bom, cara, porque quando eu tinha legal. Samsung e Motorola, era, ó, bichinho pra travar, era complicado, cara, nossa, travava todo santo momento. Ó, pelo menos o meu não trava agora, o meu A51 não trava, não. Ah, que bacana, é bom, né, olha, mais uma opção aí de telefone aí, que o pessoal quiser fazer. Câmera, né? Tem o aplicativo, o editor do iPhone também é muito bom, né? O iMovie, que é o editor exclusivo do iPhone também, ele é muito bom. Tem alguns aplicativos que só no iPhone tem também, de edição, que o iPhone é realmente, porque o cara quer trabalhar, o iPhone é um dos telefones mais recomendados, né? Ele tem as melhores, não é só pela questão da ostentação, ele é um telefone de qualidade, né? Mas, vou lá perguntar para você, assim, meninos, antes, Gabriel e Giovanni, vocês querem fazer alguma pergunta para Gabi? Gabriel, quer fazer alguma pergunta para Gabi? Tranquilo. Tudo tranquilo. Meu programa não acaba com uma dessas. Não, eu tenho que falar uma vez, pelo menos. E você, Giovanni? Quer fazer uma pergunta? Ficou bem legal mesmo, ficou bem claro aí, como são feitas as coisas. Beleza, eu vou continuar ainda aqui o nosso questionário. Como é que é a Gabi no dia a dia? Fala pra gente. Como é que você acorda? O que você toma café? Como é que é o seu dia a dia? Ah, eu sempre acordo assim, né? Umas 9 às 11 horas da manhã, né? Eu tomo meu café, eu organizo como eu trabalho na minha casa, simplesmente na minha casa, né? Porque eu gravo alguns vídeos dentro da minha casa. Então, eu gosto, às vezes, de organizar, né? Eu tenho uma louça para lavar, se tem alguma coisa ali na penteadeira, que é o camarim, que é bastante coisa, né, de mulher, equipamento, as coisas, eu gosto de limpar, assim, dar uma organizada, planejar o que eu vou fazer, né, tipo, daí o que acontece, como mostro a minha imagem, eu gosto de fazer uma coisa bem feita, tem que deixar o celular carregado, né, porque senão não vai gravar nada, tem que eu tomar um banho, né, escovar o dente, me produzir, né, passar uma maquiagem para não ficar parecendo fantasma, né. Então, vai ter que se produzir, porque vai mostrar a minha imagem. Eu gosto de me produzir, fazer chapinha, babyliss. Aí eu começo a gravar o que eu tenho para gravar. E melhor ainda é quando eu tenho conteúdo para gravar. Hoje eu tô com dinheiro, hoje o conteúdo vai ser na melhor padaria da cidade. Padaria Real, né? Então, hoje vai ser um dos melhores, um dos mais caros da cidade. Que foi os 10 entre mais caros da cidade, né? Tá entre os 10 mais caros da cidade, o Coco Bambu, né? Então, aí eu fui lá, daí então eu me arrumo, deixo o celular carregado, né? E vou, pego o Uber e chego lá no restaurante e gravo. Aí, como tem música, às vezes, no restaurante, eu vou fazendo assim, normal. Mas é... A minha gata querendo sair pra fora da janela. Então, aí eu pego, daí eu uso o InShot, depois eu chego em casa, deixo tudo mudo, chego aqui, sento em cima da cama, sento no meu escritório e falo, oi gente, como se eu estivesse no restaurante, mas eu não estou no restaurante, no restaurante eu tava comendo, faço umas cenas assim, tipo um tchauzinho, assim, alguma coisinha assim. Mas o melhor conteúdo de um digital de influencer é viajar. É gastar, tipo, ai, hoje o meu trabalho vai ser no mercado, gastando o que eu quiser. Hoje vai ser um hotel 3 estrelas, como eu gravei. Como é almoçar num restaurante 3 estrelas? Sabe? Como é estar num hotel 3 estrelas no almoço? Como é jantar? Então, é tour pelo quarto 3 estrelas, entendeu? Então, a melhor coisa, igual, por exemplo, fim de ano vai vir aí, claro que vai ter conteúdo, né? Então, a melhor coisa mesmo é gravar. Aí, às vezes, no meu dia, eu dou na minha gata banho, né? Que ela não sai, eu tenho um animal de estimação. Às vezes, eu gravo conteúdo com ela, ela sai correndo, eu saio correndo atrás dela. Eu saio correndo atrás da minha gata. Mas é eu mesmo. Mas, às vezes, tipo assim, eu falo muito rápido, então eu tenho que melhorar nisso. Então, eu tenho que, calma, vamos ver o que eu vou gravar, vamos ver pra onde a gente vai. Então, se tiver sem dinheiro, é em casa o conteúdo de gravação. Agora, se tiver com dinheiro, é tudo que você imagina. Restaurante, hotel, praia. E sempre assim, o que eu gosto mesmo. É hotel 3 estrelas, é restaurante caro. É restaurante barato? Vai, restaurante barato. Mas é um dos melhores, assim. Eu gosto de conhecer se eu tenho dinheiro, se eu posso. Eu vou mostrar. Se eu estiver na roça, comendo pão com ovo, eu vou mostrar. Se eu estiver em Dubai... Lá eu vou mostrar. Então, uma coisa que eu não gosto de mostrar é minha família, né? Família, amigos, não gosto. Meu perfil é muito profissional, não gosto, chata. Ah, é aniversário, não gosto. É isso aí. Eu gosto de trabalhar. A melhor coisa é trabalhar. Vou me arrumar, vou tomar banho, me produzir, vou gravar num restaurante hoje à noite. Aí grava lá, né? E tem que ir bonito, né? Tudo lindo, maravilhoso, né? Morrendo de fome. Porque você vai com fome para você comer, aí não, você tem que gravar tudo que tem no restaurante. Por exemplo, eu fui numa da melhor churrascaria da cidade, onde é muito chique, onde tem muito garçom. E essas motos maravilhosas, né? Então, onde tem muito garçom, tem cada drink com fogo, é uns banquetes. Eu nunca tinha experimentado polvo, lula na minha vida, cada prato, assim, extraordinário. Então, eu tinha que gravar passando bem devagarzinho, gravando o Rei e o Mundo. Aí, sim, depois eu gravo, tiro foto, porque gravar pro YouTube é uma coisa, gravar pro TikTok é outra coisa, pro Instagram é outra coisa. Aí, tenta reaproveitar. O que dá pra reaproveitar, nós reaproveita, mas tem certa coisa que não dá, né? Porque eu gosto de foto, foto, vídeo, vídeo. Então, aí, antes de comer, eu tiro a foto e gravo o vídeo, e depois gravo o vídeo eu comendo no estabelecimento. Isso se torna parte do meu trabalho. É o que eu mais amo. Ah, vou passear no shopping, é isso mesmo. Tem que me produzir, primeiramente me produzir, né? Não dá pra ir qualquer jeito, não. E, eu vou te falar, eu tô com ciúme, eu queria essa vida aí pra mim também, pô. Você quer acordar de boa, ir no Coco Bambu. Eu nunca fui no Coco Bambu na minha vida. Já foi no Coco Bambu, Giovanni? Foi. Não sabe nem o que é o Coco Bambu. Nem passei na frente. Sábado que tem Coco Bambu aqui em São José, Gabriel? Não sei, acho que se passar na frente, cobra já, né? É quase isso. O Coco Bambu... Pra dizer, tem aqui em São José, o único lugar, ó, a gente tinha um madeiro, fechou na cidade, né, que era no shopping São José. O Coco era um Bambu... Era um pouco caro, né? Era um hambúrguer, cara, R$80. Pô. É, era um pouco... Não, Pia, mas tinha o happy hour, tinha uns dias do happy hour que era mais em conta, assim. Ah, senão, quarta-feira... Não... Porra, né, todo mundo pode ir essa hora. Eu tô ligado, eu sei como é. Mas o Coco Bambu é tipo um madeiro, só que muito mais, né, o Gabriel já tá falando aí do preço do madeiro, o Coco Bambu é lá em cima. E tem o único lugar que tem Coco Bambu aqui em São José, dentro do aeroporto, Afonso Porra. Pena. Porra! É o único lugar que tem Coco Bambu. E tem propagandas aqui perto de casa do Coco Bambu, ali perto do Sansesc, Senac, tem as propagandas do Coco Bambu. Sei, eu sei, é uma água de R$80. É, ó. Pô, mas essa... Fui pro Coco Bambu, eu posso até falar quantos que eu gastei no jantar, eu falo e falo, e bato de frente, não vai porque não quer. Ah, mas eu ganhei R$1.200. Foda-se. Trabalhe, junte R$10 por mês, você vai. Porque desculpa não ter. Porque, eu gosto de um videogame. Pra pagar R$300 um CD de videogame, paga. Então, discute. Então, fui no Coco Bambu, eu peguei o que eu queria, a garrafa da casa, né? A champanhe, a garrafa da casa, a garrafa inteira. Peguei prato de camarão, né? Peguei sorvete, peguei sobremesa e ainda fui no dia do meu aniversário. Que eu falei, hoje é meu aniversário, tô comemorando hoje, daqui a pouco eu apareço aqui de novo. Aí ganho bolo até, né, com a velhinha cantando parabéns. E eu, mais ali, todos os restaurantes que eu fui na minha vida, Hotel Três Estrelas, restaurante, até meu pai e minha mãe que eu levei e paguei pra eles ficaram chocados. Por quê? Eu nunca paguei 10%, porque a maioria dos restaurantes chiques tem os 10%. Se você gastou lá R$500, 10% de R$500 é tanto. Aí tem o cover, né? Que eu já ia falar, nossa, eu sou surda. Não sou surda? O que é que o senhor tá falando? Porque eu sempre fui, e até em Campos do Jordão, eu nunca paguei cover nem 10%. O Coco Bambu chamou muita atenção. É um restaurante muito chique, sim. Eu acho que vale a pena conhecer, nem que seja para você comer um prato só. Com R$100 você come um prato e uma água. Mas a questão é que tem os 10% e tem o cover. E eu paguei os 10% e o cover. Aí o preço, falei em cima, gente. Mas olha, eu acho que assim, tem que viver o que você gosta. Se você gosta de comer um cachorro quente de esquina, amém. Se o outro gosta, amém, entendeu? Então, eu gostei. Igual, por exemplo, pelo amor de Deus, vivia comendo cachorro quente de esquina, vodka, na virada do Réveillon, um sorvete de R$3. Agora tem oportunidade. Eu acho que quando você tem oportunidade, ou se você não tem, mas você trabalha, não trabalha? Você trabalhando, você abre uma conta no banco separada e vai depositando R$20, R$30. Eu duvido que no ano inteiro, se você não tiver R$300 pra ir no Coco Bambu, você vai, né? Porque com R$300 dá sim pra você comer um prato. Nossa, é inacreditável. Um dos restaurantes que eu mais conheci também, que é australiano, não sei se vocês já foram, Outback. Meu Deus! Esse, só pra explicar, a gente mora em São José dos Pinhais. É uma cidadezinha do lado de Curitiba. Essas franquias novas, tipo McDonald's, Habib's, essas franquias mais conhecidas tem aqui, claro. Mas essas franquias aí mais, assim, Outback, por exemplo, é Curitiba, esse Outback aí. Já tive vontade de conhecer, só que assim, esses lugares, eles ficam num lugar muito, muito, um bairro nobre de Curitiba. Que é muito, que é chamado Batel, que lá tem essas coisas assim mais, que geralmente a menina anda com a bolsa, né? que é mais cara que o teu videogame. Exatamente, pra rico. Pra rico. E aí não instiga a gente muito ir lá, né? Claro porque é o conteúdo de vocês, não é a profissão de vocês. Então mas eu vou dizer uma coisa, se um dia a gente ganhar a monetização, juntar um dinheiro, pô, vamos partir de ganhar lá, sei lá, a gente ganhou um dinheirão, pô, vou levar a galera lá pra comer no Coco Bambu, vou lá e, pô, a gente tá podendo e tal. Beleza, eu acho que é válido, só que É claro que, como você comentou, né? O teu tipo de conteúdo, pá, você promove conteúdo em cima disso, com certeza você tem que fazer um esforcinho para você ir lá. Legal, né? Mas legal, eu, de verdade, o Coco Bambu eu tenho vontade de conhecer o Coco Bambu. É Porsche, é carrão, nossa, não sei, até gaguejo, Ferrari. É cada carro, BMW, nossa, é cada carro parando. E eu nem sei falar nome de carro. Mas a questão, uma coisa que eu parei pra prestar atenção. Ó, ninguém tá nem aí pro céu, ó. Pelo menos o que eu fui, o Coco Bambu que eu fui e o Outback que eu fui, normal. Normal. Nossa, ninguém fica assim e tal. E fui, né? Não tenho aquele carro do ano, né? Como um Corolla, um Audi, assim. Mas eu não tô nem aí. Se eu for de Fusca, se eu for de bicicleta, se eu for de Uber, eu acho que o importante é você gostar. Então, se isso te leva para sua profissão para fazer isso, ok. Agora, se eu trabalho numa empresa, se eu trabalho num restaurante, não é direcionado. Você tem que ver o que é direcionado para o seu trabalho. Você tem que ver o que é sonho. Então, meu sonho sempre é viajar para lugares, conhecer lugares, né? E é o que todo mundo quer, né? Mas é isso. Então, o importante é você gostar, né? Então você diria que esses são os seus objetivos, tipo assim, você ter a conquistar essa independência financeira, você conseguir nos bons restaurantes, né, e você conseguir viajar, diria que esse seria, digamos, o seu objetivo de vida, assim, você poder aproveitar a vida nesse sentido? Meu objetivo já começou, né? O meu propósito já começou. Eu já comecei a vivenciar isso, porque eu passava a virada de Réveillon numa praça que tinha um bar, uma vodka e um R$ 10 cachorro-quente. E ali tava ok, 2.000 pessoas, todo mundo dançando, meu pai dançando comigo até o chão. E é isso. A partir do momento que eu virei, como se diz, empresária. Por que empresária? Porque a partir do momento que você tem o seu próprio negócio e ele rende uma renda de R$ 1.000, né, do salário mínimo durante um ano, se tornou um empresário do seu próprio negócio. Eu vivi isso, porque quando eu trabalhava para os outros, eu não vivia. Então, eu hoje vivi um dos melhores restaurantes mais caros da cidade. Hotéis 3 estrelas. A minha virada de Réveillon foi 10 dias em Arraial do Cabo, em hotel 3 estrelas, com piscina, restaurante, Sorocaba. Eu quero ir aonde está o Porsche, eu quero conhecer. Ah, não é só porque eu sou pobre, não sei o quê, eu tenho sonho. E acho que é assim, na vida você não pode se comparar a outra pessoa, né? Nem quanto mais pobre, nem quanto mais rico. Se é você e você batalhou para aquilo, se é teu sonho, é teu sonho. Então eu já vivo isso, né? Mas como eu disse para você, não é o mundo de mar de rosas, não, né? Porque a gente só fala, a maioria é o lado bom. Mas assim, eu conheci restaurante 3 estrelas, hotel. Quero conhecer o hotel agora 5 estrelas que tem em São Paulo, só que é o Tangará. Parece onde só vai famoso da Globo. Quero conhecer lá. Os meus planos é ter a minha própria empresa, funcionário, marcas com o meu nome de produtos. E viajar para fora. Agora vou tentar tirar o passaporte, né? Que é para viajar para Londres, Itália. Vai juntando dinheiro, porque se você quer, não vai cair do céu. E o que é bom é sacrifício. Ah, mas eu tenho conta para pagar, mas eu quero. Entenda na sua cabeça. Um jogo, qualquer coisa, é sacrifício. O que é bom, o que é melhor e onde está ali, é sacrifício. É igual o seu amigo falou aí. Às vezes a gente só vê aquele conteúdo daquela pessoa porque ela tá naquele lugar, ou ela tá com aquele carro. Então eu já comecei a vivenciar e isso me afastou de amizades, né? Porque minhas viradas de Réveillon em Natal, Campos do Jordão, Arraial do Cabo, Praia Grande, Hotel 3 estrelas, né? Hoje, com o meu trabalho, para mim todo dia é sexta-feira, para mim todo dia é segunda-feira. Quando eu tenho dinheiro, se hoje, Sorocaba, o mercado é aberto 24 horas, eu consegui conta, né, no mercado, o melhor mercado da cidade, deu crédito para mim. Então eu vou, tipo, 3 horas da manhã eu tô indo no mercado. Aí, mas tem muita gente que me julga. Por quê? As minhas amigas trabalham das 7 às 6 da tarde e não tem tempo para passear comigo e a minha vida é mais fácil, a minha vida é balela e não sei o quê. E eu trabalho morta aqui na empresa das 8 às 7. Eu falei, isso é problema, é seu. Porque se você reclama, porque você nem merecia estar aí. Porque a pessoa, para falar assim, nossa, a vida dela tá boa, nossa, tá maravilhosa, A pessoa pra ficar... um questionamento bom é ok. Começar a questionar demais não é ok. Por quê? Nossa, ela é rica. E igual, por exemplo, fui fazer churrasco com picanha, gastei mais de 100 reais de picanha, né? E mais outra 100 reais da alcatra, um churrasco. A menina do caixa falou pra mim, Henrique, mas você é rica em plena quarta-feira eu aqui trabalhando, você fazendo churrasco? Né? Nem ia fazer lá na chácara. Eu falei, você não sabe o que eu passei pra estar aqui. O que eu vi nessa vida pra estar aqui. Arma, tráfico, prostituição, vi roubo, vi máfia, vi dinheiro na conta muito alto, vi mansões, vi a pobreza e vi a riqueza. Então, eu decidi para qual lado eu queria. E uma coisa você tem que entender, você tem que dizer graças a Deus que você ganha R$1.200. Então, como eu falei, o sonho existe, é possível. Então, além de você ficar criticando, tem gente que é babá, que eu conheço aqui em Sorocaba, tem gente que vende brigadeiro e bolo na rua, que ganha R$50.000. E você aí reclamando numa empresa que ganha R$2.000. Então, você nunca pode julgar uma pessoa... Nossa, tá lá, não sei o que, a vida dela só bem bom. E às vezes a critica, nossa, não merecia ter isso, essas coisas. Por quê? Você não sabe o que passou antes? Porque a pessoa que tá ficar falando, por que ela não sai do seu emprego? Pra ver se abre o negócio e quebra. E depois abre, quebra. Depois abre e dá certo. A pressão psicológica de chegar no final do mês e pagar um aluguel. Entendeu? Ah, não, porque eu que trabalho, que tem até a boato do Rangel, que teve aí no TikTok, viralizou, da Vanessa Lopes. Porque a Vanessa Lopes não trabalha. Que ela acorda a hora que ela quer, ela grava vídeo a hora que ela quer e ganha dinheiro. Mas não sabe o que passou pra vida dela. E eu aqui se mato pra pegar metrô em São Paulo, sai 5 horas da manhã e chego 8 horas da noite. Sabe o que você faz? Para de reclamar e vá fazer o seu próprio negócio. Porque pra quem quer ganhar mais de 2, 3 mil reais, tem que fazer sacrifício. Conhece a palavra sacrifício? Porque se você pensa que você vai trabalhar no seu serviço aí na sua empresa, pro resto da vida você vai ganhar 10 mil reais, querer ganhar você quer, mas... trabalhar, tenta abrir um próprio negócio, ó, vendo jogo, vendo brigadeiro, vendo... É a questão é você ser seu próprio negócio. E vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Então, mas você pode ter certeza, tem que tentar. Então, eu acho assim, não pode ter esse julgamento, que digital influencer é vagabundo. E é fácil, né? Tipo, tudo é marketing, tudo é maravilha, mas você tem que entender que porque a pessoa conseguiu estar onde está hoje, que ela tentou. Então, eu acho que assim, você tem que tentar. Então, se você trabalha em tal coisa, você tem que dizer graças a Deus que você trabalha. E vai tentando outros negocinhos, né? Vai tentando. Não deu certo, pelo menos está no emprego fixo. Entendeu? Eu acho que você tem que tentar. Não pode nunca julgar. Mas eu estou muito feliz. Esse Réveillon vai ter mais de 1 milhão de pessoas. Vai ser um espetáculo. Mas com muito suor, trabalhando. E porque ninguém acreditava em mim, né? Que até hoje minhas amigas, algumas não vai nem, não presta nem pra comentar nas minhas fotos mais. Ficou tudo neutro, né? Porque mudou, né? Quem você acha que mudou? Eu que mudei? Eu que mudei? Não tinha um celular, não tinha um guarda-roupa, guardava minha roupa de madeira, podre, cama cheia de aranha, as coisas, não tinha nada, final de semana, as coisas. Então, se hoje eu tenho, é porque deu certo, porque eu acreditei. E o mais incrível que eu falo. É que você tem que ser diferente, sabe por quê? Ah, você não pode mostrar a bunda na internet, ou a biquíni na internet, não sei o quê, não sei o quê. Olha, aquelas pessoas que só falam, é orar por elas, porque Anitta chegou onde chegou hoje, creio que não foi por opinião, porque quem é você pra dar uma opinião, tipo assim, não vai dar certo, não sei o quê? É Silvio Santos? É só você for Roberto Justus? Só se for assim, ou é alguma coisa assim, muito milionário. Então hoje eu não recebo opiniões de ninguém. E hoje eu só sou o que eu sou porque eu recebi a opinião numa praia, na virada do Réveillon. Eu tava desempregada. Eu queria arrumar um emprego feito louca, né? Porque eu amava, né? Ganhar R$1.200, amava o meu serviço, trabalhar, fui mandada embora. Eu não sei porquê, né? Porque acho que era burra, né? Aí na praia, uns amigos meus, vem aqui, vou bancar pro cedo, sei o quê, vão viajar e fim de ano esquece. Ó, você tem canal? Você tem algum Instagram, alguma coisa? Rico! Que ganha hoje R$500.000 e de 50 mil, 100 mil, 300 mil. Ó, você tem futuro. Vá em frente, vá em frente. Então, eu ouvi opinião de uma pessoa que já tava no ramo e que já ganhava muito. Aí eu ouvi opinião de uma pessoa lá que trabalhava de R$1.300. Ah, não, mas você não vai ser famosa, não sei o quê. Você vai postar o quê? Dando banho no seu cachorro? Carpim no quintal? Eu falei, é carpim no quintal que eu vou pra Las Vegas. Então, a fé é isso. Você não pode nunca julgar. as pessoas. Eu não desista dos seus sonhos. Você quer mudar de profissão? Vá trabalhar a mais. Entendeu? A mais. Quer isso a mais. Mas não é impossível, não. Porque eu tenho muita gente eu conheço aí que é viciada em comprar um monte de coisa. E é, quando a pessoa quer, ela quer. Eu acho que não é impossível, não. É, mas não é fácil, né? Quanto mais, melhor. Não é fácil. Ah, vou ter uma... Não é fácil, não. É hora que dá vontade de desistir, de chorar, de entrar no hospício mesmo, porque o que você ouve, eu acho que você não ouve tanto na empresa, né? A não ser do patrão, né? Às vezes xingando alguma coisa. Mas o que você ouve e o que você vê na internet e mandam pra você, eu nunca recebi isso no meu trabalho. Assédio, as coisas... Nunca. Ameaça de morte, essas coisas. Então, seu psicológico tem que estar bem, né? Mas eu tenho que dizer graças a Deus de estar vivendo. Não importa se eu vou viver hoje dormindo na minha casa na virada do Réveillon ou se eu vou ficar ali na esquina, numa lanchonete. Mas se tem um restaurante bom, bacana, eu trabalhei, eu vou preferir aproveitar esses momentos, né? Não estamos igual aí o Rezende, Francine Euk, mas eu creio que uns anos aí, uma hora ou outra eu aprendi uma coisa, você tem que ser diferente. Eu comecei a ser agora cancelada na internet, porque eu comecei a comer de boca aberta. Ah, que delícia, né? É, porque eu sou diferente, né? Porque eu nasci igual a você, né? Então é isso, você tem que ser diferente, fazer o seu melhor e nunca desistir. Dá um jeito de guardar dinheiro e vá. Nem que você, ó, eu até brinco com os meus amigos, pra finalizar aqui. Ó, mas eu ganhei R$1.200, como que eu vou pra Nova York? Eu falei assim, ó, filho, bota o nome no Serasa, faz empréstimo no banco e aí quando você estiver com 50 anos, você vai. Mas que você vai, você tem fé pra aquilo. É seu sonho ou você quer? Sonhar tem diferença de querer e batalhar. Ah, eu gosto disso, mas você quer isso mesmo? Você vai passar pela batalha? Ah, não, tem que fazer isso, então eu não vou fazer. Mas eu vi que o mundo é muita crítica, então não importa. Então eu não ligo pra opinião nenhuma mais. Se não for construtiva, infelizmente eu não ligo mais. Isso aí. Eu vou fazer uma crítica construtiva agora. Reitero a minha fala no começo do podcast, você devia ser coach. Exatamente. Você tem perfil para ser coach. Aí vender um curso de motivacional na internet, eu acho que você tem perfil para isso. Não, com certeza. Eu acho que você tem um perfil muito, muito bacana para ser coach, dos bons ainda, e ganhar milhões aí na internet aí. Fazer um curso aí como ir para Nova York, aí você ensinar os métodos aí de influência e tacar ali pau aí, que você tem sucesso aí, Gabi, tá? É, Gabi, pela questão do tempo, a gente vai encerrando por aqui, tá? Queria agradecer você de coração, pô, muito legal isso que você falou com a gente hoje. O importante é não desistir dos seus sonhos, simplesmente isso, né? E tudo que é bom não é fácil. Com certeza. Queria reiterar aqui, deixar nas redes sociais o link do canal da Gabi, dos canais do YouTube dela, do TikTok também. Bom, quinta-feira tá chegando aí, vou operar minha vista, vou me ausentar durante uma semana, retorno na outra quinta, e na outra quinta tem o quê, Giovanni? Cara, eu ouvi a musiquinha, mas eu não vou reproduzir ela, não. Então... Tararara, tararara. Tem seleção brasileira. Começando com estilo. Começando Copa do Mundo com estilo. E eu quero reiterar uma coisa, que se o Brasil chegar na final da Copa, se o Brasil for campeão da Copa, melhor dizendo, vai ter episódio especial da Copa do Mundo com Chupetinho e Camarada. Vão ter mais um especial esse ano, dois, né? De Natal. Cara, se o Brasil ganhar, sem sacanagem, eu me embebedo junto com o Chupetinho. Se o Brasil ganhar, eu me tô virando a noite, pô. Não, Giovanni, você bebe. Se o Brasil ganhar, você bebe uma latinha de cerveja. Bebo uma coca. Não, eu vou botar vodka na sua coca, seu vagabundo. Mas eu vou fazer a cirurgia, né? Retorno aí na outra quinta, é o jogo do Brasil. Então, no dia do jogo do Brasil, que acho que é dia 20... Que dia que cai, Giovanni? Você que tá mais ligado nas datas. 24, se eu não me engano, é numa quinta-feira. Isso, na próxima quinta, fora essa, na outra quinta-feira, né? No jogo do Brasil e Sérgio. Aí, 8h30 da noite, a gente tem o nosso primeiro pós-jogo, né? E como é que vai funcionar os podcasts de Copa do Mundo? A gente, primeiramente, vai começar o podcast trocando uma ideia com o convidado sobre o jogo do Brasil, falando também das outras rodadas, do São Paulo também, né? Pro Giovanni falar do São Paulo, né? Não posso ter um dia de paz na vida. Falando do São Paulo também um pouco, né? Pro Giovanni ficar alegre. E aí a gente vai trocar uma ideia com o convidado normal, né? Nossas primeiras convidadas é um time de Tyrells, né? Que foi melhor conhecido. Porque hoje não tá mais o nome líder de torcida, são as Tyrells, né? Então a gente sabe Tyrells Wolfpack, que são as meninas, e elas vão assistir o jogo do Brasil também. São um grupo de meninos e meninas, então vai ser bem legal, vai ser bastante gente nessa call, né? Aí o Brasil e, não me engano, a Suíça, a gente recebe o meu amigo Hélio Lima também para estar falando desse jogo, que aí vai ser na segunda-feira, acho que é 1 da tarde, também pós-jogo às 20h30. E aí a gente vai gravando aí, sucessivamente, com os nossos amigos, convidados. Deixei toda a galera do futebol agora para esse momento. E dia 30, aí nós temos o nosso podcast também, que ficou marcado com um cafezinho de artista. E vão ter um papo sobre teatro, com duas meninas sensacionais. Vocês vão conhecer elas, que também tem um podcast que entrevistam artistas. Elas são incríveis também. Vale muito a pena conferir. Queria agradecer mais uma vez você, Gabi. Obrigado hoje. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Tchau!